Diário de bordo! Estamos começando mais um Diário de Bordo! Hoje trouxemos aqui especialistas em semiótica, entender o significado das coisas, para explorar o maior itinerário brasileiro. Nossa! As músicas brasileiras. Hoje a gente vai trazer músicas especiais aqui. Músicas que, a princípio, são inocentes, músicas bonitas, mas que no fundo elas revelam um segredo guardado a sete chaves, Arthur. Do lado esquerdo do peito? Meu Deus. Você já adiantou coisa aí, tá, hein? Já adiantou coisa aí que vai vir. Mas pra isso, temos aqui um cara que sabe ler todo o significado dos biomas brasileiros, João Vitor. Caralho. Eu tenho que fazer episódio, é piada com o geógrafo, cara. Todo episódio. Bioma é coisa de biólogo. Eu chamo de domínios morfoclimáticos. Oh! Que merda, hein? Queria dizer que na música brasileira só tem criminoso e satanista. Olha isso. Ele que passou com 100 de 100 em semiótica da psicologia dos caninos. Arthur? Que é o Arthur e eu quase nunca presto atenção na letra da música. Onde? Eu também não, cara. Eu tenho um grande problema com isso. Eu boto música pra fazer outra coisa. Eu tô lavando pia, tá tocando música. É o erro tá aí, cara. O erro tá aí. Entra, né, no subconsciente. Quando você vê, você já tá cometendo um crime. De... Sim. E ele? Que de ótico só tem estabilizador ótico da câmera dele. Caralho. Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago. E o maior crime da música brasileira é amar demais. Semiótica é uma pessoa que só enxerga de um olho? É. Semiótica. Cara, esses dias pra trás eu vi o melhor nome de ótica da cidade. Como? Exótica. Ah! Caralho. E uma padaria, né? Então é exótica. Bom. Vamos lá pro episódio. Bora! Para começar, gostaria de chamar aqui um grande revisor da música brasileira, de letras. Obrigado. É um cara que ele lê bastante, ele analisa muitas letras da música brasileira. Como eu diria, eu tô aqui para julgar. Tá aqui para julgar. E com vocês, com a palavra, Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago, eu tô aqui para julgar. Cara, eu trouxe uma música que o maior erro dela, na verdade, é ser cantada por crianças e ser interpretada por crianças. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu. E é uma música triste. Quer dizer que todo mundo já cantou Aprendo com Mãe. Sim. É Maria Chiquinha. Da grande dupla Sandy Júnior. Sandy Júnior é uma dupla sertaneja? Eu tava me questionando esses dias pra trás. Pop, eu acho, né? Começou como pop. Sertanejo, mas acho que eles cantavam mais pop. Acho, né, que toda dupla é sertanejo pra mim. Tu concordo. Então, Sandy Júnior, filho de Chitãozinho e Chororó. A música. Filho do Chitãozinho e Chororó, né? Ele é o primeiro casal homoafetivo, né? Do... Sertanejo. A música Maria Chiquinha, cara. Todo mundo aqui já ouviu? Já. Claro. Todo mundo aqui já parou pra pensar no que você tá cantando. Não, eu ouvi com olhos de criança. É um, né, caso com de adultério. De criança. Adultério, Arthur. Um caso de adultério. Adultério, claro. É muito pouco que tem nessa música. Eu vou te dizer, Arthur, que não é só adultério. Ai, meu Deus, assassinato? Envolve decapitação. Que isso? Necrofilia. Sequestro. Sequestro. Como assim? Cárcere privado. Você tá me dizendo que crianças de 5 anos de idade cantavam essa música na televisão. Porque é a prova que o mullet é coisa do diabo. Verdade. Porque ninguém com mullet tá bem intencionado. Ai, ai, não se pode confiar em alguém com mullet. Cara, olha só a interpretação, assim. Imagina uma situação de cárcere privado. Certo. Entendeu? A pessoa tá ali, pode ter tido adultério, pode ter, ninguém sabe. Ninguém é tipo sabe. Tipo Dom Casmurro. Não tem prova. Não tem prova. É. Maria Chiquinha chega. É certo. E é questionada por a seguinte questão. O que você foi fazer no mato? Já começou com a dúvida. Engraçado, né, que começou. Dependendo da entonação... Macho escroto! Macho escroto! Não passará! Dependendo da entonação abusivo. E da época que é falado, isso não parece, tipo... Parece que, tchau, o que você foi fazer, sabe? Onde você tava? Colheu. Mas agora, analisando dessa forma, a gente percebe. Você acha que o Júnior, com aquele mullet, tava sentado naquela cadeira de balanço no escuro? Com um cachorro embaixo. Com um cachorro e uma espingarda. Que isso? Aquela criança. O Júnior era no redneck? Olha a foto de Júnior. Vou pesquisar aqui. Depois que ele tirou aquela foto numa banheira de miojo, eu não confio mais. Vocês já viram aquela foto? Com não. Certeza. Pesquisem aí, Júnior banheira de miojo. E ele explicou aquilo lá em um programa. Que era pra uma revista. Era pra uma revista que queria fazer a interpretação dos pecados capitais. E aí, não. Nojo, real, real. Nojo é um pecado capital. Não, aquilo era a gula, cara. Vamos pegar esse adolescente, vamos colocar ele numa banheira de criança com miojo. Pelado, né? Pelado. Isso é gula. Eu sei que ele tava de cueca, mas eu quero acreditar que ele tava cara, de lado. É muito errado. É mas muito vamos errado. Lá, vamos lá. Tinha um macarrãozinho enrolado ali, né? É. Ai, ai. Enfim. O que, que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? E o que, que a Maria Chiquinha faz? Vou cortar lenha. Certo. Vou cortar lenha, Genaro, meu bem. Coisa normal de fazenda. Normal. Né? Você é uma fazenda, você precisa se aquecer no inverno. E aí, tá tudo comida. E quem é que tava lá com você, Maria Chiquinha? E aí já começa. Aqui não, mas essa pergunta é aquela que você joga, mas sem querer demonstrar aquele ciúme, né? É, tipo, quem? Você tava lá com quem? Tava com alguém lá? Você tava com quem? Fiquei sabendo jogou que o verde. Jogou verde. Com a filha... Peraí que eu tô lendo, gente, então desculpa a dificuldade aqui. A dificuldade cognitiva. É fotógrafo, perdoa, gente. O negócio é... Minha linguagem é imagem. Iago Nunes, fotografia, contrato. Mentira. Era a filha de Sadona. Sadona? É o nome da mulher. Sá, dona, eu não sei. Na verdade, deve ser dona, isso, né? Que eu ia falar. Mas tá escrito Sá, Sá, S-A. Sinhá, dona. Sinhá e dona mesmo. Abreviação, né? Abreviação. Sadona. Ou é podia ser dona, Sinhá. É, tipo isso. Ou dona Sá cabia na métrica. É uma forma respeitosa de dizer. Gente, vai reescrever a música? Dona Sá cabia na métrica? Cabia na métrica. Eu nunca vi mulher de culote, Maria Chiquinha. Oh! Tá vendo aí? Peraí, o que é culote? Culote, cara. Uma roupa utilizada na França. As calças justas. Demonstrava a nobreza. Ah, e aí, quem não era nobre não tinha culote, era sans culote. Sans culote. Ah, caraca. Sandy Júnior também. Fala de Revolução Francesa aí pra todo mundo. Abraço. Ou seja, já é outro significado aqui, né? Que é alguém que não gostava de revoluções. É um cara. É um conservador. Era um conservador, Genaro. Com certeza, com mullet, cara. Ninguém com mullet com é... Com nome desse, você não pode ser de Genaro. Você chega lá, tá o Júnior Lima, com 4 anos de idade, chama Genaro, velho. Eu já consegui imaginar... Ah, é um italiano conservador, pode dizer. Mas já consigo imaginar o perfil do Facebook dele com aquele olho do Brasil no perfil e tudo mais. Genaro Silva. Sérgio Moro de capa. Meu herói não usa capa, ele usa terno, né? O nome dele é Genaro, meu bem. É. Meu bem é o sobrenome, no caso. Enfim, vamos lá. Era a saia dela amarrada nas pernas, Genaro, meu bem. Ah, ok. Era a saia dela amarrada nas pernas. Repete pra fazer aquela ênfase. Tem que deixar claro. E aí, o que o Genaro pergunta? Não sei. Eu nunca vi mulher de bigode, Maria Chiquinha. E tá pressionando. Eu quero dizer que eu já. Falar pro Genaro. Sabe aquele país ali, depois da Espanha? À esquerda ali. Mas a Maria Chiquinha já tinha resposta. Ah, ela é esperta. Ela tava comendo jamelão. Pô, mas eu tô percebendo uma certa... Insistência do Genaro. Uma certa insistência e uma certa... Já tava desgastado. Será que aí, Genaro era cookie? Não sei, mas eu tô falando que já tava desgastado. O Arthur pode dizer isso como psicólogo. Se traiu, não devia estar junto. Que isso? É porque se você mas busca mas você não sabe outra... se ela traiu. Você tá jogando antes da hora. Não, eu tô falando se. Se. Tá. Verdade, realmente. Eu e Djavan estamos aqui falando se, tá bom? E todo mundo sabe que o jamelão, ele tem sementes oleosas. Que a pessoa pode escorregar e pode fazer um culote, assim. Então. Certo. Caralho. Tá bom. Tá bom. Tenta justificar. Segue. No mês de setembro, não dá jamelão, mas... Perdoa. Já colocou data da tua história, da tua música. Aconteceu em setembro. Aí já ficou difícil de defender. Ficou difícil de defender, mas a Marichinha, ela é esperta. É esperta. Tá? Estocolmo tava ali, gritando, ela já mandou um... Foi uns que deu fora do tempo. Justo. Oh. Acontece, natureza... Assim que funciona. Natureza. Né? Às vezes tá lá no tempo, às vezes tá fora do tempo. Não existe tempo a natureza. Natureza não olha o calendário gregoriano e fala, porra, que setembro. O tempo é a invenção da mente, já dizia Lucas Silveira. Mas Genaro, nosso italiano redneck conservador que votou no Bolsonaro, ele disse, Então traz um que eu quero comer. Que eu quero ver. Tá certo, certo. Provas, quero provas. É o São Tomé. Quero prova. Mas a Maria Chiquinha também, grande amiga dos pássaros, falou, os passarinhos comeu tudo. Justo. E ela só tá escorregando ali, curva pela esquerda, né? Ela só tá virando. Tá, ela já tá o S do Senna. Escorregadia. Tá vendo? A semente do jamelão. Tá. Mas aí, filho, aí que a coisa... Desandou. Peraí. Aí que a coisa escala. Certo. Porque até aí tá tudo bem. É um diálogo como outro qualquer. Um dia. Aí que o doce... Muito pesado. Aí que o doce desandou. E o que que... Qual é a atitude do Genaro referente aos passarinhos? Qual? Sentar pra conversar, não, obviamente. Não. Então eu vou te cortar a cabeça, que Maria isso, Chiquinha! Rapaz! Desse isso, jeito, cara. Não, aí a gente não pode deixar espaço aí. Como assim, irmão? E ele repete: eu vou te cortar a cabeça. Oh, como assim? Do nada, cara. Ô, Genaro. Do passarinho pra cortar a cabeça. Senta aqui, Genaro. Vamos conversar. Genaro. Não é assim que funcionam as coisas. Você ganhou foi par de chifres, Genaro. Explicar pra ele, Genaro. Isso pode acontecer. E aí entra na parte que todo mundo cantava quando era pequeno e ninguém prestou atenção. Maria Chiquinha, então, questiona o Genaro. Genaro, o que você vai fazer com o resto? Olha só, rapaz. O que você vai fazer com o resto? Quer deixar claro que o que você vai fazer é que, aí depois C, traço O, C, E. É. Tá. Pra que demonstrar que vai fazer? Isso tudo aconteceu em Divinópolis. E o que o Genaro responde que ele vai fazer com o resto? Eu não faço mais, essa é uma outra ideia. O resto? Pode deixar que eu aproveito. Que isso, velho? Olha, olha, a gente pode apontar aqui uma série de crimes. Que isso, irmão? Cara, doente, Genaro. Completamente doente, tem que ser preso. Tem que ser preso. Tá? Que isso, cara. É um criminoso, redneck, tá? Falei, imagina, Maria Chiquinha volta da roça, feliz. Pô. Tá com meu jamelão pra caralho. Tava gostoso o jamelão. Ainda mais um jamelão fora de época. Chega na casa dela, quem ela encontra? Júnior Lima, de 4 anos de idade, com seu mullet, sentado na cadeira de balanço, começa a fazer um monte de questionamento. Ela, como é que você tava? O que você tá falando? Eu nunca vi minha de bigode, não sei o que, não sei o que. Ou seja, ele tava vigiando ela. Tava esperando ela no pulo, né? Como que ele sabia? Ela não perguntou isso. Como que ele sabia que ela tava com alguém de bigode? Você tá me seguindo? Você tá me seguindo? Não dá pra saber, né? Assim, você tá me stalkeando? Ele, ela não questiona isso. Por quê? Porque ela foi criada por aquela sociedade machista. Aceitável esse tipo de comportamento. De necrofilia? Cara, é muito errado, velho. Pôs criancinha de 4 anos de idade do Brasil cantando isso aí, velho. Mas essa é a minha primeira música. Essa geração cresceu meio dodói da cabeça, né? Isso aí, cara. Genaro moldou aí o presidente. Tá ok? Ok. Tem que cortar a cabeça da Maria Chiquinha. Muito bom, boa a sua interpretação, Iago. Obrigado por trazer esse caso. Eu achei que merecia você falar. Abriu o olho do ouvinte. Sim. Eu não sei quem compôs essa música, mas é uma pessoa um pouquinho perturbada. Tá? É verdade, o que é o pessoal? Um pouquinho, vou olhar aqui agora. Tô curioso agora. Arthur, enquanto ele pesquisa, me fala um pouquinho da música que você trouxe, por favor. Trouxe uma música que é um verdadeiro marco pra MPB, sendo conhecido como Música Popular Brasileira. Não conheço esse cantor Marco. Marco. É o pai do João. Um abraço aí. Enfim. Inclusive, como é que tá, seu pai? Tá bem? Tudo bem? Tranquilo? Marco pro Música Popular Brasileira, daquele grupo maravilhoso, sensacional, que só cantava nas esquinas. Eles se reuniam e cantavam nas esquinas. Certo. Desculpa, eu vou ter que interromper. Maria Chiquinha é um shot balada humorístico. Não vi humor ali. Também não vi. Não vi humor. Tem graça ali. Nenhuma. Composto por Guilherme Figueiredo. Quem é Guilherme Figueiredo? Guilherme Figueiredo, irmão do ex-presidente do Brasil. Não. João Figueiredo. Não. Tô falando, não. Cara. É a corja. A corja. Caraca, o Brasil tá meio de um cu, né? Ô, Brasília! Tem que matar todo mundo, tem que prender! Cadê Brasília? O dinheiro preto pra resolver isso, cara? Viraneia vascaína. Cadê o dinheiro preto pra resolver os problemas desse país? Não, pera. Você tá de sacanagem. Ele com sua camisa cavada. Quando a gente mais precisa. Com sua carreira de cocaína. Derrubar esses políticos do palco. Tá, que país é esse, cara? É a porra do Brasil, mano. É a porra do Brasil. Cara, que pesado, velho. A música já teve várias regravações. A primeira foi de 1961. Pô, Ah, então, pera, não é original do... Não, não foi o Junior e a Sandy que compuseram isso com 4 anos de idade, não. Não, eu tinha certeza, mas eles não foram os primeiros a cantar a música. É, mas caralho, velho. Que não tira o crime, né? Mas alguém cometeu um crime. Alguém cometeu. Fica aí, alguém próximo ao presidente, aí, ó, deixa aí o questionamento. Deixa aí no ar. Quem foi Maria Chiquinha? Quantas Maria Chiquinhas vão ter que existir nesse país? Tá, cadê dinheiro preto? É, cadê? Ou será que ele tem parte nisso? Que ele dedo porra, seria né? Dinheiro preto? Não, fica aí o questionamento. Muito bom. Arthur, o que você trouxe pra gente aí hoje? Me fala um pouquinho. Então, como eu tava dizendo antes, trazer uma grande referência, um marco pra MPB, também conhecido como Música Popular Brasileira. Aquele grupo que só se reunia nas esquinas do Brasil, né? E eles só tocavam em grandes grupos. Então, como eles tocavam em grandes grupos das esquinas, começaram a chamar eles de Clube da Esquina. Muito bom. Passa a mesma coisa que eu tô falando. Mas, também do álbum homônimo, chamado Clube da Esquina. Clube da Esquina. É a primeira música deste álbum maravilhoso, com Milton Nascimento, voz de veludo. Grandes nomes, Milton Nascimento, Lô Borges. Fala outro. Tem aquele lá, pô. Jobim. Venturini. Não, Venturini foi depois, o Jobim. Mas enfim, a primeira música deste álbum chama-se Tudo Que Você Podia Ser. E vamos imaginar a seguinte cena, João. Espero que não seja um crime. Não. Por favor, que eu tô puto. Calma, me segura aqui, pô. É calma. Só vergonha pública. Ah, tá bom, tudo só... bem. Isso aí é permitido ainda. Imagina você, João. Você que tá fazendo geografia. Tô. Eu que tô fazendo psicologia ainda é mais ok. Você que tá fazendo geografia. Ah. Vitinho que tá fazendo Sistemas de Informação. Gestão de informação. Excel. Vocês estão num churrasco de família. Certo. De domingão. Domingão. Vinagrete ali. Vinagrete, carne estralando. Aquele provolone gostoso. Porra, aí, bom, né? Pão de alho tostando ali. Pão de alho, eu não resisto. Você na mesa comendo seu pão com toda a calma do mundo. Eis que chega o seu primo, que faz direito. Faz medicina. Porra. Faz intercâmbio em Londres. já chega com carrão. Mexe com bolsa de valores. Ele viu o vídeo da. Ele assinou. Natália. Isso, e acreditou naquela merda. Ele assinou o curso Mestre do Capitalismo. Isso é mesmo. Ronaldo Moura. Ele chega sentando na sua mesa. Olha no fundo. Relojão? Relojão? Corrente de ouro? Isso. Não. Não. Naquela pinta. Não é rapper. Naquela pinta. Não é rapper. Não, mas ele tem. Aí começam as variações. Vocês preferem, vocês odeiam mais, que ele seja hipster ou que ele seja engravatado? Ele pode ser o hipster gravatado, cara. Ele é o hipster que é o pior. Gravatado. Que é o gravatado com aquela barba. Isso, aquela barba faz. Nossa, esse faz crossfit. É o Ken. Independente do ambiente, ele vai chegar com um copo de Starbucks, né? Vai. Um churrasco. Nossa, copo de Starbucks. Não, e ele falou, ele chega já falando assim, cara, sem mudar seu mindset. Ele já chega assim, não. Tomei um banho gelado hoje. Ele chega com telefone Bluetooth, sabe qual é? Que ele chega só da metade dos rostos. E ele gosta dessas coisas, Iago. Claro. Ele é coach. Sabe por quê, Iago? Porque ele chega na sua mesa, senta na sua frente. Ele reprogramou a mente dele. Olha no fundo dos seus olhos e diz: com sol e chuva você sonhava. Porra. Que ia ser melhor depois, você queria ser o grande herói das estradas. Olha. Que você queria ser. Sabe por que ele tá falando isso? Porque vocês, quando eram mais novos, brincavam com um carrinho, com um caminhão. Olha. Então ele sabia que você. Seu sonho que ninguém. Ele não contou pra ninguém. Era ser caminhoneiro. E tudo que você queria ser, me parece um negócio de frase de coach mesmo, né? Tudo que você queria ser. Ele já chegou com isso, tá com quanto na conta? Eu não queria dizer, mas essa música é uma música de coach, a gente vai ver daqui a pouco. Ela é uma música que ela foi feita pra jogar verdades que não podem ser ditas na sua cara, em forma de música. Isso aqui tem que ser dito. Tem que ser dito. Isso aqui tem que ser trazido à tona. Boa. E ele continua, seu primo chato, continua. Eu sei de um segredo. Você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na bota e no anel de zapata. Tudo que você devia ser sem medo. Ele tá falando o quê? Seu mindset tá muito preso, tá muito rígido. O medo segue os nossos sonhos. Já dizia. Agora eu tô casando com dizia outra... o poeta. Aquela frase também, quem tem cu tem medo. Ah, não, pera, isso aqui não encaixa. Ele tá falando sobre isso, o seu medo de não apostar. Todos os seus R$150 na bolsa de valores. Você não investiu R$150 no Bitcoin mesmo. Porque você não acredita na programação neurolinguística. Ele não acredita. Quer se manter estagnado. Exatamente. Mas isso por quê? Porque ele não entrou no curso de hipnose pra você quântico. Virar uma pessoa de sucesso. Exatamente. Quântico. Quântico. Quântico perfeito. Ele não removeu as crenças limitantes. Exatamente. Ele não satisfeito? Sim. Porque agora ele só começou. Eles nunca estão. Um líder, um verdadeiro líder, nunca tá satisfeito. Caralho. Muito bom. Ele só começou. Ele continua olhando no fundo dos seus olhos. E isso passa uma picanha do seu lado. Passa ali uma. Que ele levou, né? Porque só entendeu. O molho de alho passou também, veio aquele cheiro de alho. Você chegou com vinagrete, tá? É importante deixar isso claro. Linguiça, né? Vinagrete, a Kaiser, ele, o cara já chegou com, sei lá, 3 quilos de picanha. Isso. Né? A Heineken. Como passou, você já queria levantar. Só não quero mais. Só que, porra, cara chato. Só que ele vai botar a mão no seu ombrinho, te joga de volta pra mesa e continua. Não se lembra mais de mim. Você não quis deixar que eu falasse de tudo. Olha aí. Tudo que você podia ser na estrada. Nossa. Isso é uma referência clara ao curso que ele fez na semana passada. Mestres do Capitalismo. Nesse mesmo. No interior de São Paulo, em Jaboticabal. Que ele viajou por 3 horas pra ir fazer. Essa estrada, ele tá falando dessa estrada, ele tá falando dessa estrada pra Vitória. Ele tá falando assim, você não quis deixar que eu te falasse esse curso maravilhoso? Que eu paguei 7 mil reais por um dia inteiro lá e não tinha lanchinho? Um dia inteiro que, na verdade, foi das 9 às 10, depois teve que almoçar, depois das 11 às... Enfim. Inclusive, tá rolando até curso de hipnose, né? Esse dia tá. Deixa tá isso ver o caso agora. Hipnose, é o caso agora. Tem de monte. Não precisa nem ser formado. Mas ele tá falando disso, dessa estrada que você não quer seguir. Porque aí você tá lá no seu curso de boa, você tá trabalhando numa boa, você tá tirando fotos numa boa, você não quer seguir essa estrada. Às vezes, Arthur, às vezes você não quer ser milionário, irmão. Você quer ganhar seus... Vamos falar um salário bom, 900 reais. Salário que é bom, assim. Você, meu salário mínimo. Você chega nesse nível, dá pra prover. Você chega nesse nível, família. Já tá bom. Já posso acalmar aqui, não preciso dessa correria que eu tô fazendo aqui. É um salário bom. Às vezes você não quer ganhar 1 milhão de reais, entendeu? Às vezes você quer que você tá de boa. Tá de boa, exatamente. Exatamente. Dirigindo seu caminhão, tranquilo. Aquele. É, não é verdade? Quando na verdade ele continua. Ah. Sol e chuva. Sol e ele chuva. Tá falando do quê? Dos bons momentos e dos maus momentos da sua vida. Sabe o que ele tá falando? Exatamente. O que tá falando? Sol e chuva. O primo virou e falou assim: quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento. Não a favor dele. Olha só. Henry Ford. Basicamente. Tem que explicar pra ele que o avião decola contra o vento por segurança, né? Porque ele quer não, tá? O João tipo falar criança essa frase, ouvindo o Henry Ford falar isso. Eu lembrei daquele episódio de The Office, que o Michael Scott escreve uma frase. Escreve uma frase e tá no quadro. Você erra todos os tiros que não dá. É, aí tracinho Nelson Mandela, e ele fecha as aspas e o braço escreve tracinho Michael Scott. Imaginei o seu primo falando isso. Eu acho que essa era a minha capa do Facebook, eu tenho ela aqui. E no final falando, primo chato. Mas ele tá dizendo, ah, só ele continua isso. Na sua estrada, aqueles momentos bons, momentos ruins. Mas não importa, não faz mal. Tá tudo bem. Você ainda pensa que é o melhor do que nada. Exato. Tudo que você consegue ser. Mas aí vem o plot twist da história tá aqui. Tudo que você consegue ser. Ou nada. Ele tá te chamando de nada. De nada. Na frente da família inteira. Quem fez o... Sabe o que ele falou pra você, Arthur? Primo Rico? O quê? Ele falou, se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Jim Rohn. Olha Jim, aí, muito quem? Bom. Não sei, não conheço. Muito bom. Mas aí ele vai fechar. Ele vai fechar. Ainda fala mais coisa, ele, né? Ele fecha ele porque... Ele quer colocar fogo na fogueira, é esse cara. É né? Ele quer fechar com chave de ouro, né? Não importa, não faz mal. Porque tá agora bem, ele já beleza. Tá levantando, porque ele já tá recebendo uma ligação de Londres que ele precisa atender. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Beleza. Por quê? Porque você tá fazendo um curso de geografia? Não tá fazendo um curso de gestão da informação? Você tá fazendo um curso de fotografia? Pelo menos melhor que nada. Pelo menos é melhor que você tá assistindo Sessão da Tarde, né? Sim. Tudo que você consegue... Olha só. Agora a gente tem um problema. Ele não tá falando tudo que você quer ser. Tipo, ah, eu quero ser o que eu sou o que eu quero ser. Não. Certo. É o que você consegue. Porque você não consegue ser outra coisa. Certo. Olha aí. É o que deu. É o que deu, é o que deu, hoje. É o que deu, é o que deu. Tudo de boa. É o que deu. Tudo que você consegue ser ou nada. Putz. Ele te joga embaixo. Ele diz, cara, que você não é nada. Acho que a gente tem que acabar com os cults. Tem. Só quer dizer um coach que... ensinando os coaches como é, deve é ser. É um coach que coloca as pessoas pra baixo. Cara, eu fiquei pra baixo com essa música aí. A melhor música do Clube da Esquina, na verdade, é um discurso de coach. Boa noite. Assine agora o curso Nesta do Capitalismo. Do Nando Moura. Jabuticabal por 7 mil reais. Não seja mais um nada. Não tem coffee break. Muito bom, Arthur. Também obrigado. Agradeço você trazer essa música pra abrir os olhos. Eu que agradeço por vocês terem me permitido jogar isso fora do meu coração. Ó, eu vou te falar que tava faltando alguém com a sua visão. O mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber que o coach não presta. Enfim. João Vitor, agora é a sua vez. O que você trouxe pra gente aí? Quentinho, sai do forno. Cara, bem que você lembrou. Falou certinho. Olha aí. Quentinho saindo do forno. O que é quente? Onde que é quente? Ah, forno. Além de Cuiabá. Além de Cuiabá, o amor. O inferno. Ó, oh, louco, meu. Que é isso? E quem é que sai do forno, desse forno? O demônio. O demônio. Então, a música que eu trouxe hoje... Ai, muito bom. É de Ivete Sangalo. Que isso, cara? Ivete Sangalo é uma simpatia de pessoa. Simpática demais. Não, eu vou pôr a boca no trombone aqui. A música se chama Sorte Grande. Eu agradeço, porque o Brasil precisa de gente como você, Arthur. Obrigado. Obrigado. O Brasil precisa de gente como você, que coloca a boca no trombone. Porque muito bem, fala lá. O Brasil cristão, como é, né? Sim. E todo mundo sabe. E o que ela diz? Deus acima de todos, cara. Não sei, o que ela diz? A minha sorte grande foi você cair do céu. Tá bom. Ah. Ó, eu te pergunto, Arthur. Eu me pergunto, João. Isaías 14, 12. Quem cai do céu? O cara veio preparado mesmo. O cara trouxe. Isaías 14, 12. Não, peraí, vou abrir. Não. Abre. Eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido por que você tinha trago uma Bíblia pra gravação. Agora não, entendi. Eu vou mostrar. Alguém, Arthur, lê Isaías 14, 12, por favor. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Olhei. Como foste cortado por terra, tu que desabilitavas as nações. Tá vendo? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Ou seja, o que que Ivete Sangalo quis dizer com isso? Claramente ela quis dizer que a sorte dela foi que o diabo caiu do céu. É o que ela fala logo em seguida. A minha paixão verdadeira, olha aí, viver a emoção... Ganhar teu coração pra ser feliz a vida inteira. Isso aqui é um pacto. Olha só. Tá claro, é um pacto. Não, e eu vou falar mais. Não. Quem que era muito amigo da Ivete Sangalo? Xuxa! Tá vendo? Fica no ar aí. Xuxa não precisa nem dizer, né? Nem dizer, todo mundo sabe. E porque o diabo prometeu a felicidade pra ela. Olha aí, isso que o diabo fez. Ela diz mais ainda. Ela não. Eu já dancei não. Essa música. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos... Meu anjo querubim. Olha aí. Queria trazer uma curiosidade aqui, porque as pessoas normalmente cometem um equívoco. Ah. Um equívoco muito grande. Porque Lúcifer não era arcanjo. Lúcifer era querubim. Exatamente. Olha aí, cara. Real, não é real. Olha aí, mano. É um equívoco que muito sente. Grande. Sim. Ou seja, aqui já não fica dúvida. Ivete Sangalo, satanista. Se alguém tinha dúvida, pô, sempre gostei mais da Claudia Leite. E todo mundo sabe que o Lúcifer era o anjo mais lindo de todos. Sim. Tinha um lindo sorriso, um brilho dos olhos, sensacional. Caralho. E o que ela diz depois ainda? Não sei. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços. Calor, a gente sabe. Calor, inferno, claro. Inferno. Claramente uma referência. Perfume de jasmim. Olha aí, cara. Quem usa perfume de jasmim? Gente, não sei, você usa? Não. Você usa? Cara. Não. Você usa? Não. É um capeta. Mas aí eu queria até pegar uma parte dessa aí, porque você fala doce, como é que é? Lê de novo, doce. Doce dos meus beijos. Ó, vamos lá. Doce, gula. Gula. Beijo. Luxúria. Luxúria. Perfume, também luxúria. A pessoa vaidade. Passa. Vaidade. Claro, tá claro. Falta quatro, já foram três aqui. Não, isso aí tá escondido. A gente tá escondido. A gente vai chegar nos quatro ainda. A Ivete Sangalo é ardilosa. É ardilosa. Tenta te enganar. Tenta te enganar. Ela faz muito um passinho bom. Ali. Passinho, chegou. O cara dança, pô. É a luxúria, filho. É a luxúria. É a luxúria. chegou no meu espaço. A biodanza da sedução. A biodanza do capeta? Exatamente. Chegou no meu espaço, ou seja, na nossa dimensão terrena, mandando no pedaço. Olha aí. O amor que não é brincadeira. Quem é amor? Só Jesus é amor. É, exatamente. Deus é amor. Então o diabo ele chega no nosso espaço, querendo mandar na sua casa, mandar no seu filho, na sua filha, através de novela, através de música. É isso que ele faz. Pra entrar no lugar do amor verdadeiro, que é Jesus. Por isso ele que chega... Jesus foi tão humilde, né? Que é Jesus? Ele chega através de um roteiro do Agnaldo Silva. Sim, sim. Chega através da Cláudia Raia. Chega. Que é a novela Sete Pecados, quem lembra disso? É aquilo que é a perdição da família brasileira. Pegou-me, deu um laço. Ou ixi, seja, rapaz. Deu um laço. Tá cobrando capeta, pacto, hein? Tá cobrando pacto. É. Dançou bem no compasso. A brincadeira do compasso, claramente. Oh, rapaz. É o primeiro contato pode dela com ele. Sim. Pode ver, não tem dúvida. Não tem dúvida. De prazer, levantou poeira. Ou seja... Ou seja... Não, que... Conclusão do trabalho. Ou seja... O que o capeta já deu pra ela? Felicidade, o toque, o calor... Não, você não tá interpretando isso bem, sabe por quê? Levantou poeira, tá? Ah, meu Deus. Poeira faz o quê? Suja o chão. Verdade. Sabe? E qual que é um dos nomes do capeta? É o pé preto! É verdade! Olha aí, rapaz! É o pé preto! O pé preto passou por lá, então. É verdade. Ele quer sujar de poeira o chão do seu coração, ouvinte. Não deixa isso acontecer, não. Tá bom? Poeira. Levantou poeira. Olha aí, cara. Olha aí, pé preto. Claramente uma música satanista. Puta, velho. Ivete Sangalo. Não, eu acho que ela tinha que pagar por isso. Eu gostava, cara. Edir Macedo, Silas Malafaia, como é que você tá num país que deixa isso acontecer? Cacete. Será que a Cláudia Leite tem alguma coisa também? Ah, deve ter. Nossa, cara, que... Pô, se você deixar um outro programa, eu cito uma música da banda Eva que também fala do capeta. Mano, Eva. O nome da banda. Eva já tá relacionado. Então é isso aí, fica no ar. Pô, João, obrigado, cara. Ô, se eu não soubesse disso, cara, puta que pariu, não sei como é que eu tava... Pai, fiquem atentos nas músicas que vocês estão dançando, tá bom? Não, só hoje já foi a música do Sandy Júnior. Já. Então assim, já fica aqui claro que as crianças não sabem deduzir as coisas. Necrofilia. Sequestro. Primo coach. E satanismo, cara. Olha máscaras caindo aqui. Já viram aquele vídeo do Porta dos Fundos que é... Que são tipo discussões que deveriam ser super sérias, mas não são? Tem um que é do Gregório do Viver, que ele tá imitando um pastor, né? E ele tá falando sobre isso. Ah. Criança não sabe decidir o que ela quer. Ela vê uma rola com marshmallow em cima, ela vai cair de boca naquilo. Que isso? Gratuito. É muito bom. Cara, eu vou trazer aqui também uma pra abrir os olhos do povo, porque o pessoal pensa aí que... Música sertaneja, tudo música de raiz, música que remete à infância, né? Uhum. A pureza. Franguinho na panela. O arcadismo musical. Aquela coisa bucólica, aquela coisa eu preciso do campo. Exatamente. Mas aí eu vou... Putz, cara, eu tô até meio receoso de trazer isso, porque eu gosto dessa dupla. Inclusive, tá relacionado com a música do Iago. Olha. Então, assim, só pra reforçar que... Relacionado por sangue. Essa família, Chitãozinho e Chororó... Pai de Sandy Júnior. Pai de Sandy de Júnior tem coisa com o pé preto. Vitinho, não fique receoso, porque existem verdades que elas precisam ser ditas. Custe o que custar. Tá bom, então vamos lá. Sei agora criei coragem. Na verdade, a minha eu vou dar uma... Vou dar uma acalmada aqui, que vocês trouxeram muita coisa do outro mundo, né? Eu vou trazer pra esse mundo mesmo, é bem coisa... Às vezes os perigos desse mundo são mais perigosos. E às vezes tá até relacionado com o pé preto, mas não tá tão implícito, né? Verdade. Mas enfim, nem quero chegar nesse ponto. Vamos lá, a música chama Bom Dia, de Chitãozinho e Chororó. Olha aí. Começa estranho, que o nome já é estranho, né? Chitãozinho e Chororó, parece coisa de... Enfim, vamos lá. Mas o Chitãozinho sabe que o nome dele na verdade é Chitão, né? Ele é baixo, né? Chitãozinho é apelido, é diminutivo. Merdãozinho e Craioró. Enfim, vamos lá. O grande sentido da vida é a gente vencer cada dia. Bonita essa descrição. Começamos bem. Música bonita. Não sei onde você vai chegar, mas começamos bem. Como se fosse o maior de todos os prêmios. Legal. Parece coach também, mas não é. Ainda não é. E quem pode dar a partida se todos que têm harmonia? Meio estranho, não dá pra entender muita coisa carro, aqui. Carro, não dá pra saber. Partida, harmonia, música, enfim. pra gente cantar a canção do terceiro milênio. Aí começa já a ficar estranho. Peraí. Falou de milênio, falou... Aí já começa a ficar estranho. A gente tá com um problema, porque assim... Não sei se o Chitão e o Choró estão avisados, estão devidamente... Porque assim, eu também gosto de confiar nas pessoas. Sim. Então às vezes eu não estou devidamente avisado se a gente está no começo do segundo milênio. Olha aí. Então você não sei que é tipo de comentário foi esse. É profecia. É profecia. Não sei que tipo de comentário foi esse, mas... Você pensou... Você tá pensando bem, mas aí eu vou te colocar uma ideia aqui. Eu quero fazer vocês pensarem agora. Minha ideia aqui não é quem diz que eles são judeus? Minha intenção não é expor. Minha intenção é fazer vocês pensarem. Terceiro milênio, né? Uhum. Terceiro milênio. Se a gente trocar a palavra milênio... Por height. Por império. Ou seria... Ou o que eles queriam dizer ao invés de terceiro milênio... Drittes Reich! Eu vi essa mira na esquina, eu sabia! Complicado. Caralho. Terceiro Reich! Um pouco de história aqui pro ouvinte que não tá muito entendido. A canção seria a canção dos arianos. O terceiro império, né? E o líder desse terceiro império era Hitler. Adolf Hitler. Esse mesmo. E a partir disso a gente começa a entender mais coisa. A gente tem muita esperança. Esperança de quê? Devemos plantar a semente. A Alemanha nessa época era um país que gostava de plantar coisa. Queremos colher o sorriso que tem nossa gente. Só pra explicar um pouco aqui também. Quase que eu completei. Gostava de plantar judeu, mas eu ficava muito nervoso. Não, não. Faz não. Nem sentido. Né? Só pra explicar aqui, nessa época, a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, né? Tinha levado as multas lá, tinha que pagar. E o povo tava fudido. Tratar adversários, fudeu todo mundo. E o pessoal tava fudido. A Alemanha tava complicado. Pior do que o Brasil hoje em dia. Precisava de um Sérgio Moro. Precisava de um Sérgio Moro, exatamente. O problema é que eles tiveram. Então o que faltava? Esperança. Então a gente tinha muita esperança, devemos plantar a semente, colher o sorriso que tem nossa gente. O povo alemão é um povo patriota. Era um povo patriota, hoje em dia não é tanto. É um povo patriota, ok? E o pessoal queria alguma coisa ali pra voltar, ser aquele patriotismo todo. Ninguém vai mudar nossa ideia. Aí já começa a ficar meio maquiavélico o negócio. Como assim ninguém vai mudar nessa ideia? Eu tô ficando assado que tá fazendo sentido. A ideia é tão boa que vocês não podem mudar, vocês não podem repensar. E eu sei que você vai sorrir. Começando a ficar maldoso esse negócio, né? Por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. O que que quis dizer? Vamos cantar a nossa canção pro mundo inteiro ouvir. Foda-se o que vocês acharem. Mais ou menos assim. Aí fala bom dia, bom dia. Bom dia pro sol da manhã. Sol só pra quem viu o sol, né, filhos da puta? Porque quem tava preso não viu o sol, né? Olha aí. Isso é uma referência... Na verdade, quem tava preso viu o sol nascer quadrado. Nossa, isso é uma referência ao quê? A aliança com o sol nascente do Oriente. Japão. Aí. Que fez aliança na Segunda Guerra. Olha aí. Ver o sol nascente. Bandeira lá do... Exatamente. E na próxima trecha, bom dia pros homens da terra. Homens da terra é o quê? Os italianos que plantavam muito. Homens da terra. Porra. É o jaquetas pretas. Pode ser as batatas lá da Alemanha. As batatas da terra? Igual o cantor brasileiro. Mas o pior é que o pessoal italiano é um povo ligado à terra mesmo, hein? Eu tô falando, cara. Não! Sabe por que são homens da terra? Porque eles demoraram na corrida colonial, então eles não tinham muitas terras. Então é uma brincadeira. Aí. É uma metáfora, homens da terra sem terras. Aos pouquinho a gente vai pegando esses caras. Aí aqui vem um negócio que eu fiquei até meio assustado. Bom dia, irmão ou irmã. Pra eles, irmão era só quem eles aceitavam, sim, que era claro. Da mesma raça que eles. Eugenia. Sim. Bom dia pra quem não faz guerra. Ah, bonito, né? É. Pra quem não faz guerra, né? Porque não, é fazer a justiça não é guerra. É, exatamente, judeus, venham pra cá, entram aqui, judeus. Não quero matar vocês, hein? Vou dar a opção, hein? Vocês entrem. Bom dia, bom dia. Bom dia, ó mãe natureza. Bom dia, ó pai salvador. Bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Olha. Irônico, né? Irônico. Eles instigam a pessoa a ficar com raiva. Realmente. Porra, velho. Eu pensei que Chitãozinho Chororó era um negócio leve, tranquilo. Mas Chitãozinho Chororó, com uma música tão bonita, incitar o nazismo, irmão? É triste, cara. É triste. Cara, eu nunca tinha esperado isso do Chitãozinho Chororó, de verdade. Não dá nem pra disfarçar. Eu tô... Evidência. Cara, não tem nem muito o que comentar, porque é muito claro. Pessoas que criam um Genaro... É, não são boas pessoas. Genaro, que eu italiano. Italiano, fascista. Olha aí, fascista. Genaro vem de quê? Se for buscar a raiz da palavra, vem de eugenaro, que é eugenia em latim. Olha aí. Latinha. Olha como ele vai. Enfim. É isso aí. Eu trouxe essa música. Fiquem atentos ao que vocês ouvem, galera. Não acreditem em tudo que vocês ouvem por aí. E agora eu queria passar pra próxima. A gente vai fazer algumas rodadas aqui. Pra próxima música. Quem queria trazer uma musiquinha top aí? Pode ser eu? Manda ver. Então, só um momento. Por favor. Quem que gosta de um sambinha, hein? Eu gosto. Maria Rita. Eu gosto. Novos Baianos. Ah, eu um sambinha que na verdade é pagode. Só que tem samba no nome. A gente, inclusive, podia deixar aqui aberto o questionamento. Por que Exalta Samba toca pagode e por que o Zeca Pagodinho toca samba? Eu não faço samba. Fica aí o questionamento. O mundo não faz sentido desde Jesus. Que o mundo é mundo. Então é o seguinte. Exalta Samba, aquela bandinha simpática. Todo mundo escuta um Exalta na quebrada, não é? Legal. Sim. Não só na quebrada. É, com certeza. Ouvindo o Exalta na quebrada. Referência. Já dizia essa música. Quem que é o vocalista do Exalta Samba? É o Thiaguinho, né? Nessa época, acho que era o... Eu não li a biografia do Exalta Samba. É, como sempre distraída, te filmei e você não viu. É a coisa mais bonita o seu corpo de perfil. Olha, você já repara aí que tem um stalker. Tem certo. Uma câmera escondida. Certo. E provavelmente alguém pelado. Será que não é uma pegadinha do João Kleber, sei lá, alguma coisa assim? Câmera escondida, um negócio assim. Eu acho que tem uma conotação mais sexual aí. Tá, então vamos lá. Vamos para o restante. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Eu tô com medo de onde essa música tá indo. Ou seja, ó, você tem uma pessoa distraída, foi filmada. Certo. É a coisa mais bonita, o corpo dela de perfil. Uhum. E tem aí um impulso infantil. Então pode ser uma criança. Queria aqui deixar como referência aquele episódio maravilhoso de Black Mirror. Shut Up and Dance. Ou seja, já tá errado aqui. Tá errado aqui. Então tá errado. Te proponho um amor, um trato. Que tal se render? Eu te dou o seu retrato, mas eu quero você. É a música do quarto de Jack? Daquele filme maravilhoso, que ela tá presa, tá sendo filmada, ela tá... Eita. Ou seja, ó, a gente já sabe que o Pérez, que eu acho que é quem fez isso, filmou a pessoa, provavelmente tomando um banho, aquela coisa e tal, um momento íntimo e tal. Isso. Que errado. Imprimiu, tirou foto, imprimiu. Chegou e falou assim, ó, tá aqui a foto, eu quero ficar com você. E se você não ficar comigo, eu vou jogar essa foto pra galera. Isso, chantagem, irmão. Chantagem. Blackmail. Isso. Caiu na net. Como é que chama, Vitinho? Blackmail. Ah. Que é? Não, Blackmail é o nome disso aí. É quando você... Então é isso aí. Você na foto toda nua, num banho de lua. Isso, que isso? O negócio tá escambando aqui. Meu cartão postal, meu corpo deu sinal. Ou seja... deu um puim. Que barulhinho, né? Deu. Como que é? É igual aquele negócio do peru tender, quando o pedido... Provavelmente o cara pega a foto e fica olhando, e o que acontece? O corpo dele dá sinal, porque ele é um psicopata, ele é um maluco. Ele é um maluco. Ele precisa de tratamento. O Pélix precisa de tratamento. E ele continua. O meu desejo continua desejando a sua. Boca sensual, meu sonho real. Essa é a música de Exalta Samba. A polícia... Eu acho que a polícia escuta o nosso podcast... Polícia Federal. Espero que não. Abraço, polícia. Por favor, alguém vai lá e prende esse homem. Porque esse homem, além de ter cometido um... Isso deve ser crime em algum lugar? Em algum ponto. Por chantagem? Não. Tirar foto... Tirar foto da pessoa pelada, isso, ameaçar isso é, vazar. Isso é muito crime no país onde a Caroline Dickmann mora. Ainda bem que o Brasil é esse país. Olha aí. Tá vendo? A lei Caroline Dickmann. Isso aí. Então, por favor, polícia. Vamos parar com essa loucura aí. De ficar tirando foto dos outros pelados, escondidos. Polícia não, cara. Perna. Não. Eu não sei também. A polícia também pode fazer isso. Pode não. Policial é bom, tá? Se eles estão ouvindo. É. E foto pelado só com profissionais. Isso aí. Com consentimento. Vou deixar meu contato aqui embaixo. E sem chantagem. E, por favor, não de gente maior de idade. É. E você, ouvinte, gostaria de dizer que... O Diário de Bordo, podcast, tá com um ensaio programado com o Iago. Com a temática. Ensaio nu, pra deixar claro. Sim. Com a temática dos Três Mosqueteiros. Queria dizer aqui, jogar isso pra roda, porque o nosso fotógrafo está só enrolando a gente. Tá. Não tá querendo fazer isso. Exatamente. Vai acho que ele tá com medo. Vai ser a temática dos Três Mosqueteiros com microfones. Sim. Exatamente. Então. Porque, como disse João, em um grande episódio. Qual? Deus me deu meus 5 centímetros, foi pra povoar a terra, não foi pra ficar tirando foto, não. Tá bom? Mas já separa aquele microfone de lapela que eu vou precisar depois. Beleza, já tá pronto, né? Vai ser Só essa denúncia, porque eu já trouxe denúncia de satanismo, que é muito grave. Tá. Agora uma denúncia mais terrena que também tem a ver com Satanás, todo mundo faz isso, tá? Sim. Polícia, por favor. Pô, mas safado esse cara, hein? Safado. Porra, e cantando esse negócio em rede nacional, puta que pariu. E todo mundo cantando nas plenas pulmões. Isso que é o pior. Eu queria trazer mais uma aqui. Alguém tem alguma outra pra trazer? Porque senão eu vou trazer uma aqui que ela é pontual, ela reflete a atual conjuntura política brasileira. Cara, se eu trouxer mais uma, eu dou um ataque ao coração. Eu tô tão puto que eu tô. Não, tá. Calma, cara. Eu tô muito puto. Fica tranquilo, esse episódio é pra fazer rir. Não é rir? Pra. Você quer me fazer rir com pedofilia? Com satanismo? Pois é, hoje a gente abriu uma exceção porque a gente vai trazer denúncia, né? Enfim. Queria trazer uma música aqui que foi muito cantada na época em que o Brasil estava saindo de uma ditadura. Ou deveria dizer. Como é que é? Um regime militar? Comunista. Regime militar. Tá ok. Só que aí, a galera leva o Chico Buarque como sendo um ícone da esquerda, né? Você vai falar mal do Chicão? Arthur. Ai, meu Deus. Eu não queria te decepcionar, Arthur, não. Mas eu vou ter que trazer isso daqui. A gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça dos outros. A gente tá aqui pra trazer a verdade, Arthur. Olha. Então, descobrirás a verdade e a verdade te libertará. Já dizia o nosso presida. Cale-se. Nosso presidente é Jesus? Não, o Bolsonaro fala isso pra caralho. Ele fala isso aí, eu acho. Sério? Se é João alguma coisa, né? Ele sempre fala também. Ele escreve no quadro, põe Jesus e põe embaixo, entre aspas. Cale-se. Não, não tô falando pra ninguém calar. É. Cale-se é o nome da música do Chico Buarque. Um momento que eu adoro essa música, vou até me endireitar aqui. Tô com medo. Participação do Milton Nascimento, inclusive, que a gente já trouxe aqui. Verdade. Você vê que tá tudo ligado, né? Um trouxe Sandy Júnior, outro trouxe Chitãozinho Chororó. Realmente tá tudo ligado. É uma patota aí que tá colocando o Brasil pra baixo. A música é Cálice, né? É uma música que foi muito conhecida por ter conseguido burlar a censura da ditadura militar, né? Não sei como. Porque, burra, né? Pro caralho, esse cara, né? Caralho? Não, de verdade, cara. Toda a música da censura que foi passada, sabe, sem ninguém perceber da censura. Cara, a pessoa que tava conduzindo lá a inspeção, ela era uma porta, né, cara? Porque isso não é as outras, é. Mano. Então o Iago tá dizendo que a censura da ditadura não foi tão forte assim. Nossa. E Cálice, ela fez um joguinho de palavras, né? Cálice com Cali, si, ou e Cálice de bebê, né? Uhum. Mas enfim, eu queria trazer aqui uma parte que ninguém tinha observado. Que talvez o Chico Buarque ele não fez essa música para aquela época. Olha. Mas sim para anos depois, quando o PT entrou no poder e queria tornar o Brasil uma Venezuela. É verdade. Olha aí como ele vai. Chico Buarque, eu não tô criticando o Chico Buarque. Não me entendam errado. Eu tô criticando pessoas que usaram essa música como um combate à ditadura militar. O Chico Buarque fez uma denúncia. Ele fez uma denúncia, inclusive uma denúncia prevendo o que ia acontecer no Brasil. Então vamos lá. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, aí repete 3 vezes, afasta de mim esse cálice. Certo. Essa parte é muito clara, só que ele não diz pra quem ele tá falando. Afasta de mim o cálice de quem? Quem tá querendo me calar? É o Lula? Calma. Companheiro. Eu vou ler um trecho aqui. Eu queria deixar que vocês mesmos interpretem. Peraí, só uma coisa, Vitinho. Esse cálice tem o quê dele? Geralmente as pessoas bebem vinho, né, no cálice. Mas é a letra. De vinho tinto de sangue. Já começa com sangue, que cor? Vermelho! Você não sabe, lógico que o vinho também é. Mas vinho é mais roxo. Bom, João, obrigado por me adiantar, porque era exatamente isso que eu iria trazer. Ai, eu não precisei nem trazer, porque vocês já... Não, tá na cara, pô. Vocês já... Acertaram em cheio. De vinho tinto de sangue. Sangue, vermelho. Não precisa nem falar PT? Que é vermelho. PT. Já cor da raiva. Fome. Já dá raiva, só de falar de vermelho. Ah, vermelho, puta que esses comunistas. Como beber dessa bebida amarga? Amarga como a Venezuela é amargo, como quatro mandatos petistas no nosso país. Amargo. Amargo é a fome que o povo venezuelano passa. Tragar a dor. Engolir a labuta. Labuta... É o povo que trabalha até morrer. Labuta é trabalho, né? Partido do quê? Dos labuteiros ou dos trabalhadores? Partido dos trabalhadores, caralho, bicho. Engolir a labuta, ou seja, engolir o que o PT quer que a gente vire. Durante quatro mandatos nesse país. Mesmo calada a boca, resta o peito. Essa parte aqui é uma parte que eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho. Não, profunda. Quando alguém... quando um time de futebol... desculpa, eu tô... Emocionado. Quando um time de futebol vai cantar um hino nacional, que gesto eles fazem? Coloca a mão no peito. A mão, né? no peito. Aqui... O Chico Buarque, ele estava fazendo claramente uma menção ao povo brasileiro que passou a usar o símbolo da camisa da seleção como símbolo do povo brasileiro. Verdade. Chico Buarque resta... tinha a foto do olho chorando. Resta o peito, ou seja, resta só o povo que usa a camisa brasileira. E todo mundo sabe que você usar essa camisa te isenta de todas as suas obrigações como brasileiro. E 7-1, sabe por quê? Porque na bandeira da Alemanha também tem o vermelho. Boa, bem levantado. Silêncio na cidade não se escuta. Por quê? Panela tá batendo. Tá batendo, tem que tirar. Daí. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Olha. Outra realidade. Não, não. Você não percebeu isso? Puta, você percebeu isso? Pode trazer. Porque de que adianta ter filho da santa? Santa o quê? O Brasil tem padroeira santa. Sim, claro. Sim. Se queria ser filho da outra do que dos Estados Unidos. Olha aí! Olha só! Realmente. É Trump. Em vez de ser Nossa Senhora Aparecida, você queria ser filho da Our Lady. Isso aí. Showed. Sei lá. Eu pensei nessa, mas eu achei muito ridículo. Aí eu fiquei calado. Obrigado, tio. Mas enfim, obrigado, Iago. Outra realidade menos morta. Boa, olha aqui. Já onde que morre ninguém no país, porque o país é perfeito? Estados Unidos. Não teve guerra no solo americano. Tanta mentira, tanta força bruta. Fake news. Sim. Né? Com certeza. Como é difícil acordar calado. Censura, censura. PT. Sabe o que é esse calado? É o politicamente correto. Olha. PT. Hoje em dia você não pode dizer pode mais nada. Falar mais nada você não pode falar que preto é tudo ladrão. Não pode não falar pode. Essas coisas. Peraí. Quem chegou agora no programa? Peraí. Isso é uma crítica social foda. Exatamente. Não pode falar que preto é ladrão, que o povo pensa que é preconceito. Que palhaçada é essa? Nossa. Muito difícil. Quero lançar um grito desumano. Já fala, né? Eu quero ser... Eu tenho o direito de ser desumano. Sim. Eu não preciso respeitar os direitos humanos. Não precisa. É o direito desumano. Como é que você vai dar direito humano pro bandido? É direito dos humanos ou dos manos? É direitos humanos ou humanos direitos? É, pô. Oh. Direitos humanos para humanos direitos, pô. Isso aí. O quê? Que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Que agora não tem panela batendo. Não tem. Por bater o panela, tirou o presidente, agora o que faz? Não tem julho de 2013, batendo. Cadê? Não tem cadê? Mais. Atordoado, eu permaneço atento. Atento à panelinha. Vou ver uma panela cair no chão, que a gente já vestiu a camisa do Brasil. Na arquibancada, para qualquer momento. Arquibancada, 7-1 de novo. Exatamente. Ver emergir o monstro da lagoa. Oh. Uma referência à Venezuela. Do Tupi-Guarani é monstro da lagoa. Sim. É o monstro do petismo. É o medo da volta do petismo. E aqui, sim. Eu queria, só assim, só pra finalizar. Regina Casé, de muito, cara. Gorda, a porca já não anda. Oh. Gordo quem? Os bolsos da elite do PT, que tá gordíssimo. Mas aí, João, eu queria trazer uma outra reflexão. O nosso atual presidente Bolsonaro, ele é palmeirense, né? É, palmeirense. O símbolo do Palmeiras é o porco, né? Olha aí, tinha pensado nesse prisma. O porco já não anda. Quando é que o Bolsonaro ficou, não conseguiu andar? Facada do Adélio Bispo. E agora, de muita De muito usado, a faca já não corta. Ah, meu Deus do céu! Socorro! Meu Deus! Chico Buarque, um homem à frente do seu tempo. Caralho! É... Continua, caralho, ele continua. Eu tô puto, Como é difícil... Pai abrir a porta. Ou seja, hoje em dia você não pode dar mais um... Uma diplomata. Você não pode colocar seu filho como sendo diplomata. Bolsonaro. Que o povo já fica... Abrir a porta. Abrir a porta da onde? Dos Estados Unidos. É nepotismo. Tá. Não pode pôr mais... É nepotismo. Eu não posso mais pôr meu filho num cargo. Deus pôs o filho dele pra salvar a terra. Por que que eu não posso pôr meu filho na embaixada? Bolsonaro tem o quê? Messias. Messias, caralho. Caralho. O nepotismo tava ali e ninguém viu. Enfim, não precisa falar muito mais coisa, né? Já tá aí. Chico Buarque, obrigado, Chico. Desculpa pelas pessoas que interpretaram sua música de uma maneira incorreta. Tá ok. A gente tá aqui pra consertar isso. Herói da nação. Cara, tô até meio pesado, cara. É difícil falar tudo isso. Eu também, cara. Não vou conseguir nem dormir hoje. Tô puto que eu tô. Comunismo, petismo, me deixa... Eu tô chocado, pra não dizer enojado. Enfim. Pra não dizer os dois. Vocês acham que já dá pra terminar por aqui ou vocês querem trazer mais alguma coisa? Depois dessa, eu acho que não tem nem pra onde ir. Vamos finalizar, porque eu tô meio mal, não consigo nem trabalhar mais hoje. Vamos finalizar. Eu sou Lula, já fico... Enfim, já deu pra ter sua dose de verdade hoje, né? Hoje em dia a gente trouxe aqui, hoje, nesse momento, toda a verdade por trás das letras. Diria que as máscaras caíram hoje. Máscaras caíram e vão continuar a cair. Se depender de mim, Sérgio Moro. É isso aí. Se você quiser entrar em contato com o Diário de Bordo, tem o Instagram. Entra lá que a gente responde rapidão. O Diário de Bordo Podcast. Tem o e-mail odiariodebordopodcast@gmail.com. Sim. E queria dizer que qualquer merda a gente falou aqui foi brincadeira. Ou não. Precisa tá? Ou não. Isso aqui é denúncia séria. Denúncia. Mas eu queria aproveitar e falar que a gente está transmitindo a gravação, provavelmente com um áudio muito ruim, porque não está vindo da mesa aqui no Instagram. Então, um abraço para você que está ouvindo aí no Instagram, um abraço para a Letícia, que ouviu todo o programa aí. Grande, Letícia. Interagiu com a gente. Isso aí. E Instagram, um dia coloca com um jeito de fazer a live pelo PC, que a gente coloca uma qualidade melhor. Exatamente. Né? É isso aí. Terminar com tchau, tchau? Aquele tchau, tchau gostoso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.